Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Demorou, eu sei que demorou. Assim como todos os nossos episódios demoram, mas nunca falham. Eles tardam, mas não falham. É isso aí, igual a nossa justiça brasileira. Mas enfim, estamos chegando aqui para mais uma edição da sua Bodega do Maguila. Hoje, fim de semana, o primeiro fim de semana do mês. Olha que coisa, chegamos em julho. Já na segunda metade aí do glorioso ano de 2019. Eu agradeço a você por ter aguentado a gente até agora. Espero que você aguente a gente também pelos próximos 50 ou 60 minutos, tá certo? Locução, edição, trabalhos técnicos, apresentação e roteiro musical meus e Ian José Silva. E nós vamos abrindo aqui o nosso programa com a nossa mensagem do dia de hoje, sem mais delongas. Vamos lá! Mensagem do dia. A mensagem do dia de hoje, ela se baseia em uma visão que eu tive quando eu estava andando aqui por fronteiras. Eu estava acompanhando uma passeata do pessoal do São João, né? Uma quadrilha daqui de fronteiras, quadrilha junina, viu? Não é quadrilha de bandido não, que estava fazendo seu desfile aí pelas ruas de fronteiras. E aí eu vi uma cena que me chamou a atenção. Uma escada, uma escadinha pequena, né? Uma escadinha simples, que não dava pra lugar nenhum. Tipo, a escada estava lá, mas não tinha nenhuma porta, nenhuma edificação ligando essa escada, entende? Você subia a escada e não chegava a lugar nenhum, só chegava ao topo. Mas não tinha pra onde correr. E aí isso me fez refletir. Essa escadinha, que vai pra lugar nenhum, é mais ou menos o que pode acontecer quando você faz um projeto, cria uma coisa. Você desenvolve um projeto, vai tentando crescer, vai batalhando, vai conquistando, pra no fim das contas, você pensar que tem alguma coisa lá em cima, mas não tem. Tipo, você trabalhou a sua vida toda pra chegar lá em cima, chegar no topo da escada, depois de ter subido cada degrau arduosamente, e ver que não tem nada. Você fez todo aquele esforço pra nada. Entende? Isso me fez refletir. E é isso que eu quero passar hoje pra vocês. Se você tem algum projeto, não tente, porque com certeza você vai acabar se frustrando. E quando você chegar lá no topo, você vai se arrepender de ter feito tudo que você fez, porque aí já não vai ter adiantado de mais nada. Enfim, esse é o meu recado, essa é a minha mensagem aqui na Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, vamos abrindo aqui a nossa parte musical do nosso programa, da nossa Bodega do Maguila. São 20 horas e 6 minutos, hora certa da Confederação do Equador, no oferecimento de Armazém Paraíba, fiado só no Paraíba. Paraíba, paga nós! Nós estamos fazendo jabá para vocês aqui de graça, faz favor. E, aliás, o Armazém Paraíba agora, eles fizeram uma vinheta, né, um jingle, aí pro seu aniversário. Eles pegaram a música do Raimundo Soldado, viu? Raimundo Soldado, show de bola, cara. Referência local, um ícone aí do pop brega nordestino, que agora, né, depois de morto, aí vem sendo reconhecido pelas grandes empresas. Mas enfim, vamos deixar de lereado, vamos tocar música, que é o que o povo gosta de ouvir. Pra abrir o programa de hoje, eu vou tocar a banda Pra Decolar, essa banda que eu não conhecia, que eu descobri graças a um vídeo do Netflix. Aliás, um abraço, Netflix, aí do YouTube, da Rede Metrópole. E ele soltou um vídeo aí, né, o último vídeo dele, fazendo um react aí dos vídeos da banda Pra Decolar. E eu achei genial, cara, show de bola. E eu vou tocar aqui, pra abrir o programa de hoje, a música Disco Voador deles, da banda Pra Decolar. E depois eu toco aqui pra vocês, a pedido do Wendel Gabriel, lá de Fortaleza. Um abraço, Wendel. Eu tinha que ter tocado essa música na edição anterior, mas eu acabei esquecendo, desculpa, tá certo? Eu vou tocar aqui Fernando Mendes, Eu Queria Dizer Que Te Amo, numa canção.

dizer que te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Tá aí, você ouviu Fernando Mendes, Eu Queria Dizer Que Te Amo numa canção, a pedido do Endel Gabriel, lá de Fortaleza. Ele que gosta muito dessa música e indicou ela aí pra gente tocar. E o Fernando Mendes é um artista genial, né, cara? Ele cantou o amor de todas as maneiras possíveis. Cantou o amor do ponto de vista do deficiente, da pessoa que mora no subúrbio, da pessoa que não tem fé na vida, mas que almeja um dia chegar, né? Chegar a ter sucesso na vida. Chegou até a cantar o amor doentio, né? O amor ciumento, o amor que dilacera, enfim, é um artista genial. Eu gosto muito das músicas do Fernando Mendes e eu acho que ele devia ser mais tocado nas rádios, inclusive. Até os programas de brega, eles nem tocam tanto Fernando Mendes, eles priorizam outros artistas, mas a obra do Fernando Mendes é genial, cara. Se você tiver um tempinho, você vai aí no YouTube e caça a discografia dele, que é genial. Show de bola. E pra abrir a sequência de hoje, eu toquei Pra Decolar, Banda Pra Decolar, com a música Disco Voador. São 8 horas e 9 minutos aqui na sua bodega do Maguila e vamos dando prosseguimento ao nosso programa. Muito bem, agora são 8 horas e 9 minutos e nós vamos mandando aqui alguns alôs pra galera. Aquele abraço. Vamos mandar alôs, vamos mandar abraços pra todo este pessoal bonito e bacana que ouve o nosso programa. Mandar um abraço aqui pra todo mundo do Podcast Metrópole. Aliás, se você ainda não ouviu o Podcast Metrópole, eu sempre friso aqui porque é muito bom. Não é só porque eu faço parte, mas porque é bom mesmo. Eu sou suspeito pra falar, mas eu indico, sempre eu indico, porque é show de bola. Vai aí no YouTube ou no Spotify, no Google Podcasts e procura Podcast Metrópole. É show de bola, cara. Você vai ouvir aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai assinar o feed. Mandar um abraço aqui pra o Tashima, que já não apresenta mais o podcast, ele tá ocupado aí em defender a causa ANCAP. É o ANCAP Maromba aí do nosso podcast. Mandar um abraço também pra Natália, pro Cisco, pro Sávio, pro Mielão, pro Marcelo, pro William Penteado, pro Gabriel, pra toda essa turma boa aí que participa do nosso podcast. Mandar um abraço aqui também pro Maro Editions, lá de Aperibé, no Rio de Janeiro. Ele que participou com a gente da conversa de balcão, viu? Daqui a pouco a gente vai colocar aí no ar a nossa conversa de balcão com o Maro Editions. Ele mesmo. Mandar um abraço aqui também pro Galo de Calça, um dos maiores atletas aí da Rinha de Galo no Brasil. Ele que já está aposentado. Um abraço aí a ele. Eita, que hoje tá difícil. Hoje tá difícil, minha garganta não tá colaborando. Mas enfim, vamos lá. Mandar um abraço aqui também pro Yuri Rafael, lá de Fortaleza. Mandar um abraço aqui também pro Endel Gabriel, também de Fortaleza. Pro Gleison Brana, lá em Itacoatiara do Amazonas. Mandar um abraço também ao Leonardo Balmante aí do Twitter. Mandar um abraço também ao Leonardo Recap, ao Rui Guilherme Filho, ao Ramon Gonçalves, ao Nagos, ao Unos em Contextos Aleatórios. Um abraço aí pra eles. Eles postaram até uma foto nossa que a gente tirou lá do Uno Safadão, né? Do Fiat Safadão. Enfim, um abraço aí pra todos eles. Desculpa se eu esqueci de alguém, é porque é muita gente, eu tô sem paciência de anotar, mas qualquer coisa eu deixo pra próxima, viu? Um forte abraço a todos. Ah, manda um abraço aqui também pro Alex, não posso esquecer. Alex Fernandes, meu grande amigo de Arari, Maranhão, nosso ouvinte fiel aí da Bodega do Maguila. Um forte abraço, meu caro. E vamos dando prosseguimento ao nosso programa. Agora são 20 horas e 13 minutos. E nós vamos agora ao nosso quadro Conversa de Balcão. Hoje, recebendo o ilustre carioca, o ilustre fluminense de Aperibé, Mar Editions, que falou com a gente sobre jazz, sobre a realidade dele lá em Aperibé, das figuras que vivem lá, e falou também de como é perigoso você montar uma banda. Mais detalhes você vai ouvir agora no Conversa de Balcão, uma entrevista sensacional que você vai ouvir agora. Põe na agulha, meu filho! Conversa de Balcão. Conversa de Balcão. Muito bem, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Conversa de Balcão. Hoje, com um dos cariocas mais respeitados aí de todo o Rio de Janeiro, ele que é o Ademir da Metro Rio e também manja no teclado. Eu mesmo. Ele, Maraditions. Eu mesmo. Maraditions conosco. Eita. Beleza, meu filho? Suavaço, meu querido Ian. É isso aí. Hoje a gente tá aqui no improviso, né, porque a gente não tem um tema pra falar, mas o Maro, ele vai contar aí um pouco de suas vivências aí no Rio de Janeiro, é em Aperibé, né, Aperibé. Aperibé. Pra quem não sabe, Aperibé fica no interior do Rio de Janeiro, logo a gente não pode chamar o Maro de carioca, tem que chamar de fluminense. É isso aí, é fluminense mesmo, é noroeste fluminense. Exato, é porque o povo confunde, né. Exatamente. A gente não pode estragar o estado todo do Rio de Janeiro só por causa dos cariocas. Exatamente. Mas eu gosto que me chamam de carioca porque eu lembro do Carioca do Pânico. Aí eu me sinto honrado. Ah, o Carioca do Pânico é fera. É fera. Demais. Ele e o Bola. Não, os o dois Bola é melhores. Incrível. Melhores do Pânico. É. Cara, vivência aqui no Rio de Janeiro. Tipo assim, a minha cidade não tem tiroteio. Mas tipo assim, assaltaram o correio esses dias com a minha ocarina nela, né? Ah, conta melhor essa história aí, porque pro pessoal que não sabe, o Mario, ele encomendou uma ocarina, né? Ocarina é aquela flautinha peruana. Do aquela Zelda. Flautinha do Zelda, exato. Encomendou uma flautinha pelo correio. E aí, antes de entregar na casa dele, antes do carteiro entregar na casa dele, os caras foram e arrombaram o correio. Mano, foi louco, porque, tipo assim, no dia que assaltaram, era o dia que os caras iam me entregar, sabe? Eu vi lá no Mercado Livre e já tava no correio. Aí eu fiquei ansiosaço lá e não chegava. Aí, tipo, até que deu sei lá que hora, assim, eu falei, mano, dane-se, vou lá no correio e pegar esse negócio. Aí eu descobri que arrombaram o correio, tinha uns PM lá na porta, eu troquei uma ideia com uns PM. Aí os caras falaram assim, não, mano, assaltaram o correio, pô, no seu curso, vai abrir dia 9. Eu falei, não, beleza, né? Fiquei esperando umas 2 semanas esse bagulho. E pior que os bandidos foram bem filha da puta, por quê? Porque o correio abre 9 horas. 8h30 os caras estavam lá, assaltaram o caminhão do correio, pegaram um negócio lá, levaram dinheiro, fizeram os caras de refém, trancaram no banheiro, mó doideira lá, muito foda. Mas rapaz, é complicado. E nesse mesmo dia assaltaram a lotérica. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu disso, porque Fronteiras, pra quem não sabe, ela é rodeada de PM. Por exemplo, quando você sai aqui pra divisa do Ceará, tem o posto fiscal, os polícia fica lá. Quando você sai para Caldeirão Grande, tem a PRF. Se você sai para Pio Nono, pro erro, por exemplo, o Brasil, ele não tem correio, nem as estradas vicinais estão se... Ai, que merda. Pois é, cara. É tanto que a última vez que eu vi algo relativo a esses assaltos de banco aqui na região foi em Pio Nono, que é aqui o município vizinho. Porque justamente em Pio Nono, os caras ligam para BR-020, né? Segue para Fortaleza e de lá vai. Não tem proteção nenhuma. E Pio Nono é imensa. Comparado com Fronteiras, Pio Nono é imensa. Aí pros caras assim, uma coisa é 2 instantes. Mas enfim, eu queria que você falasse aí pra gente de um negócio que aconteceu. Não sei se foi você que falou. De que tu tava jogando, acho que era um jogo lá de coisa, de tiro. E aí de repente os caras começaram a atirar de verdade. Acho que não foi eu não. Foi não? Não. Ah, não, tô confundindo com outro caso, rapaz. Aqui tinha um outro carioca, lá no grupo da Metrópole Litoral, aliás, um abraço, Marcelo. Que ele abraço, disse Marcelo. Que tava jogando lá, parece que era... Eu não sei o nome desses jogos, CS. Cara. CS. Isso, Counter-Strike. Aí tava jogando lá, de repente, começa a ouvir uns tiroteios lá no morro onde ele morava. E aí ele foi, se abaixou e fechou a janela pra ninguém entrar, né? Porque geralmente quando os caras... troca tiro, eles vão se abrigar dentro das casas alheias, né? É verdade. Pula pela janela. Aí ele se abaixou e o pior é que tava gravando o jogo, caralho, a gameplay. E aí os caras registraram o momento. Eu até tinha baixado aqui no meu celular, mas eu tive que apagar, infelizmente. Caralho, que maneiro. Assim, o cara, tipo, o time dele entrou em pânico. Os caras tudo pensando que era efeito do jogo mesmo, mas na verdade o cara tava lá com passo de tomar. Um falzão brabo assim, trocando tiro. Eu já tive time de Counter-Strike, só que a Peribé, ninguém liga. E eu nem jogava, mano, eu era coach. Eu era tão ruim que botaram pra eu ser coach, velho. Vixe. Aliás, o coach. Queremos saber sua opinião sobre o coach. Não, eu acho que, tipo assim, deve criminalizar o coach. Total. Se você coach é o seguinte, você não tem talento nenhum. Só que sua autoestima é lá na puta que pariu. Aí você fala assim, mano, minha autoestima é lá na puta que pariu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou incentivar os outros a ter autoestima lá na puta que pariu, tá ligado? Ou seja, você não, você praticamente não faz porra nenhuma. É. Só fala assim. O pior é que os caras ganham dinheiro. E os caras ganham dinheiro, que eu fico mais puto. O negócio que eu fico puto é quando os caras não fazem nada e ganham dinheiro. É. Não, tipo, tu viu agora aquela gamer lá, aquela Belle Delphine, que tá vendendo a água com que ela toma banho? Meu Deus do céu! Não, a Belle Delphine, é o seguinte, ela é um exemplo, não faz nada e ganha dinheiro. Que tipo, ela chega lá, ela abre a boca, faz um... enverguer os olhos e ganha, tipo, o quê? 1.000 conto. Só aí. Não, é legal. Os cara beta demais. Não, legal que, tipo assim, essa Belle Delphine, ela fez um canal no Pornhub, né? E os caras ficaram assim, aí finalmente vão ter pornozão dela. Aí os caras chegaram seco lá no Pornhub, eram uns vídeos, tipo assim, os títulos eram Play with my pussy, tá ligado? E pussy pode ser tanto, né, o órgão sexual feminino, quanto, acho que gato ou gata, alguma coisa assim. Aí, tipo, o cara entrava lá pra ver ela, né, no ato lá, mas não, era ela brincando com um gato, sabe? É uns meio que duplo sentido. E, mano, que filha da vontade, velho. Pois é. Não, agora aí nos sites pornôs, né, a gente tá vendo aí que tá entrando muito conteúdo assim fora do normal. É verdade. Tanto que já lançaram Toy Story 4, já lançaram Toy Story 4 lá no X-Videos. E eu vi o Toy Story 4. Eu vi o Toy Story 4 no X-Videos. Eu ainda não assisti não, cara. É porque eu não assisti a sequência toda, só vi o 1 e o 3. Eu não me lembro de ter visto o 2. Aí pra ver o 4, acabar quebrando a sequência. Tá certo. Mas enfim, voltando aí ao assunto de Aperibé, tem algum tipo de entretenimento aí? Porque aqui mesmo, cidade pequena, fronteiras, o único entretenimento que tinha, que não era preciso pagar, era o açude. Só que o açude tá tomado de ração de peixe. Tá certo. Cara, entretenimento. Aqui a galera, tipo assim, aqui tem os famosos bailes, né? Não é baile funk, mas tem tipo uma casa de show onde... Os jovens vão lá pra beber, tem a famosa pracinha onde os jovens vão lá pra beber, e tem, sei lá, de vez em quando acontece festival de música. Você disse que já toquei em vários festivais de música, mas, foda. Só que o que eu tocava era jazz, então ninguém ligava. Ah, velho, mas o jazz é muito subestimado, cara. O jazz é muito coisa de rico. Não, digo, o jazz é bom, o problema é que no Brasil ele é muito subestimado, o povo prioriza o sertanejo aí, sertanejo universitário, o povo. Mano. Cara, agora você citou aí que você participou de alguns festivais aí, né? Você é músico profissional, né? É, quase. Não profissional, mas por aí. Alguém já te pediu pra tocar em algum lugar a troco de comida? Cara, não, já pediram, tipo assim, eu muito tempo fiz parte de banda de apoio, né? Só que como eu ser muito novo, né, eu fiz 17 esse dia, seja, tipo, 15 anos eu tava lá tocando com um monte de cara barbudo lá, eu tava lá no meu teclado. Tipo, os caras, tipo, praticamente não me pagava, tá ligado? Por eu ser de menor, os caras achavam que eu era meio trouxa, os caras... Eu não falava nada também, porque foda-se. É que, tipo, às vezes faltava tecladista e os caras me chamavam. Mas, tipo, sei lá também. Não a troco de comida, mas um dia o cara com o cachê me deu um guaravita, velho. Falei assim, ah, beleza, né? Tá bom. Rapaz, é triste. O menor aprendiz no Brasil, ele é... Verdade, velho. Quando não é ele que leva a culpa, é ele que recebe o menor valor. Verdade, velho. Eu não me esqueço do tempo em que eu fiquei trabalhando. Aliás, foi meu primeiro emprego. Eu passei um mês e meio trabalhando numa loja de rações e eu fazia de tudo, cara. Eu varria, atendia os clientes, eu reposicionava o estoque, né? E aí depois desse um mês e meio que o dono tava viajando pra Sergipe, foi resolver um negócio lá do INSS, depois de um mês e meio ele voltou e só me pagou 400. Tá certo. Aliás, foi nem um mês e meio, foi 2 meses e meio de trabalho. 2 meses e meio de trabalho pra ganhar só 400. Nossa. Pois é. Aí com esse dinheiro eu comprei Comprei o quê? Comprei meu primeiro celular. Meu Nice. primeiro celular de verdade, né? Porque eu tinha um lanterninha antes. Tá bom. Paguei a inscrição do vestibular. Eu passei sem querer, né? Fiz só pra fazer, mas eu acabei passando. Tá bom. E paguei uma pizza. Nice. Mas enfim, cara. Fosse eu hoje trabalhando naquela época, eu aceitaria, não. Verdade, velho. O foda é que, tipo assim, eu fiz parte de banda de apoio e eu achei que, tipo assim, nossa, os caras, velho, os caras já se conhecem, olha a harmonia dos caras. Só que, queridos espectadores, se vocês estão querendo montar uma banda, não façam. É a pior decisão que vocês tomam na tua vida. Ainda mais se você for o líder, você toma muito na bunda. Verdade. A vida real, ela não é que nem os filmes americanos. Exatamente. As rock bands. Os caras falam assim, uou, eu sei tocar guitarra, meu amigo, só tocar baixo, eu sei tocar bateria, vamos fazer uma banda, pum, Nirvana. Não, não é assim. Vamos fazer um cover do Kiss, meu. Vamos fazer um cover do Kiss, meu, pronto, virou Nirvana lá, nossa. Não, porque, tipo assim, montar a banda é fácil. Você reúne seus amigos, você toca, sei lá, as músicas. Agora, viver com seus amigos é meio difícil. Quando você fala assim, pô, esses são os meus amigos. Aí você vai lá e cada um quer tocar uma coisa. Tipo, a gente fez a banda de jazz, né? Que eu e um amigo meu, a gente gosta bastante de jazz. A gente falou, pô, vamos montar uma banda de jazz. Aí, beleza, a gente montou. Tocamos em que? Três lugares. Três ou quatro lugares, sei lá, e fala assim, aí na moral, o jazz tá com nada, não. Vamos tocar uns cover aí. É. Aí é isso, mano. Aí acabou a banda. Eu até falei no grupo da Metrô no dia, por discussão, mano. Você tá ligado nessa história, né? Não, o que lasca é justamente a convivência. Você pensa velho. Que vai ser tudo às mil maravilhas, porque você tá lá com seus amigos, mas depois de um tempo, quando Nossa. Você vê a convivência, Oi. Você vê que não é bem daquele jeito. Velho, minha banda acabou por causa de discussão, por causa de tom de música, mano. Mais medo. E pior que esse dia a gente tocou assim, bem foda-se mesmo. Eu tinha acabado de voltar da igreja, eu tive que tocar na igreja, não sei porquê. O pastor falou assim, eu preciso de um tecladista, velho. Eu falei, ah, beleza, tô indo. Aí a galera falou assim, tem como você ajudar nós aqui? Porque do nada chamaram a gente pra tocar num bar aqui. E é isso, eu falei, vamos lá, daí. Aí eu fomo, aí do nada meu amigo começou a puxar uma música, a gente todo embolado, tocando junto. Nossa, ficou horrível. Aí depois no backstage a gente tava de bobeira, assim, aí um puxou aquela do Iron Maiden, Fear of the Dark, não sei se você tá ligado. Puxou assim, aí falou, tá no tom errado. Não, não, tá no tom assim, não, tá no tom errado. Não, música tá em dó, não, música tá em sol. Eu falei, caralho. Aí falou, beleza, não toco mais não, palma com vocês. Aí foi embora e falou, também não toco. Aí eu falei, que bom. Meu Deus do céu. Não nada. É um dos motivos mais fúteis. Mais fúteis, de bobeira ainda. Pois é. Não, mas assim, né? A gente vê aí a trajetória das grandes bandas, dos grandes conjuntos, dos grandes artistas. Nenhuma grande banda passou por uma briga. Eu duvido que até o Roupa Nova, que o Roupa Nova se diz a banda aí mais unida do mundo, que os caras nunca tiveram briga, nunca tiveram discussão, mas eu não duvido que eles tenham tido, não. Só não querem divulgar. Verdade, velho. O foda é que, tipo assim, eu minha banda, entre aspas, favorita é Daft Punk. Eu gosto bastante de Daft Punk. Só que... Ah, Daft Punk é bom. Daft Punk é bom demais, velho. Aí, só que eu escuto bastante jazz e agora eu tô escutando country. Não sei por quê. Me amarro nas músicas de cowboy. Country roads. Take me home. Não, não, não. Esqueci o resto da letra. Mas, enfim, cara, é... Até bom, né? O country, assim, no Brasil, ele se popularizou mais graças ao sertanejo que bebeu da fonte, né? Leandro Exatamente. E Leonardo bebeu muito da fonte do country. Verdade, velho. E tipo uma coisa assim... que eu me lembro, o cara que é dono de um comércio de material de construção aqui perto, ele é muito fã do Alan Jackson. Saca Alan Jackson? Sei. Muito bom. É tanto que no comercial da loja de material dele na rádio, a música de fundo era aquela. Como é? I'll try the love on you. Sei. É bonito demais. É maneiro essas músicas de comercial, mas que, tipo assim, não sei se nossa cidade aí tem uns carros, umas motos com uma caixa de som atrás que fica rodando a cidade inteira, avisando das coisas, fazendo propaganda, essas coisas assim. Antigamente tinha, hoje não tem mais, só de vez em quando. Só de vez em quando aqui, antes eu via mais. Tinha uma propaganda de um restaurante que eu juro pra você, tocava Rick Roll, velho. Aquela Never Gonna Give You Up. Juro pra você, velho. Rico rolando a peribé todo. É, nossa senhora. Genial. Pois é. Mas o que que a gente vai falar? Sobre o que? Não tô sem ideia. Ah, doido. O animes ajuda na economia do Brasil. Vamos falar aí da reforma da Previdência, ok? Ok. A reforma da Previdência aí, né? O Paulo Guedes tá muito feliz porque foi aprovado, mas agora quando for pro plenário, a gente vai ter que oferecer alguma coisa pra eles, tá ok? Porque o pessoal votar. A gente vai ter que oferecer pelo menos, vamos ter que oferecer um camarãozinho pra cada, tá ok? Eu não sei imitar direito o Bonoro, cara. Nem eu, velho, meu amigo imita direitinho. Quem sabe imitar direito é o Cisco. Aliás, um abraço, Cisco. Abraço, nunca Cisco. Nunca mais apareceu no podcast, mas tá tranquilo. A gente releva, tá ocupado aí, né? Exatamente. Lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre, a capital das nozes. Pô, meu, tá frio em Porto Alegre porque tu não viu em Curitiba, meu. Mas agora passou no jornal, tu viu? Lá em Santa Catarina, deu 4 graus negativo. Eu digo que em Curitiba deve ter feito uns menos 30, hein, bicho? Certeza. Ah, velho, eu gosto de Aperibé, por causa que tem várias figuras icônicas aqui em Aperibé. Temos o Severino, o mendigo mais filha da puta que tem, velho. Que o Severino, o que acontece? Ele sempre tá com a camisa do Botafogo, aquela branca com preto, sempre tá com a camisa do Botafogo. Só que o que acontece? Ele é muito desgraçado, porque ele chega nas pessoas assim, a pé, ele roda a Aperibé inteira. Ele chega assim, todo mundo conhece ele. Aí você olha e fala, ô rapaz, tem R$2 aí pra dar uma ajuda? Aí chega no final do dia, ele tira do bolso dele um malote cheio de nota de 100, velho. Ô louco! O desgraçado, é porque ele tem um problema de cabeça e ele recebe da prefeitura. Ele recebe, acho que 1.000 contos da prefeitura, sei lá, velho. E ele fica rodando a Aperibé pedindo os outros. E eu acho isso genial, eu acho isso muito filha da puta. Que... O meu amigo conta, ele ia na igreja. Ele ia na igreja, assim. E o meu amigo conta que ele foi beber água. E o Severino tava lá na porta contando os dinheiro, velho. Aí ele olhou pra ele e fez assim, ó. Aí meu amigo, nossa, que filha da puta. Cara, nossa, um monte de malote de 100 assim, velho. E ele, tipo, ele anda de ônibus de graça. Ele anda de ônibus de graça, ele sempre tá nos ônibus. Uma vez ele tá, tipo, sei lá, em São Fidélis, outra hora ele tá em tal cara. Ô louco. O cara aí é esperto, né, besta? Ele é esperto, ele é desgraçado. Ele. Aqui a gente conhece, muitos conhecem, né? O Bulacha. O Bulacha que é um dos bêbados aí mais carismáticos aqui de Fronteiras. Aliás, um abraço, Bulacha. Um abraço, Bulacha. Uma vez ou outra eu vejo ele aí na pista. E teve uma época que foi até aquela época do Lepo Lepo, não tem? 2013. Nossa, aí, saudade. Que gravaram um vídeo dele dançando essa música. Tipo, os caras pararam ele no meio da rua, ele já tava altão, né? Altão da bebida. Aí pararam ele e pediram pra ele cantar. Ele cantando lá. Então tá! Então tá! Do Lepo Lepo. E fez sucesso até. Fez um considerável sucesso. Caralho, que maneiro. Pena que eu não achei mais esse vídeo, mas tá por aí, tá perdido. Mas enfim, vez ou outra eu ainda vejo o Bulacha. Ele é gente fina demais. Só a cachaça mesmo que me deixa de pensar direito. É incrível que aqui do lado da minha casa tenha outra figura, que é o Papu. O Papu é o seguinte, o pessoalzinho, as criançadas. O Papu, ele também é meio doido, meio tonto também por causa da cachaça, essas paradas aí. Você vê um Papu na rua, ele é meio deficiente, ele anda meio mancando. E a criançada, né, que né, não tem medo do inferno, chega lá e grita, Papu! Aí ele, bora capeta! Macumbeiro! Ele fala assim mesmo, e vai falando. E teve um dia que eu moro em frente ao PET. Não sei se você conhece o PET, que é meio que um programa. É um programa de erradicação do trabalho infantil. É, essa parada aí. Eu morava em frente ao PET. É, porque agora virou o posto da Guarda Civil, o PET. Essa porra já foi mil coisas. Já foi creche, os caras. Aí, antigamente era o PET. Aí passava um ônibus do PET. E a, aí a galera lá do PET era tudo encapetada. Aí viraram na janelinha do ônibus e papu! Aí o papu, que como é bobo nem nada, catou uma brita da obra lá. Começou a tacar pedra no ônibus. E foi a cena maravilhosa que eu vi em toda a minha vida. Eu falei, mano, cadê o Michelangelo pra pintar um quadro disso? Genial. Ele tacando pedra, falando, capeta, prego, papumeiro. Mora aqui do lado do cara, meu pé. Cara, tu falou agora em motorista de ônibus. A gente tinha um motorista aí na rede municipal de ensino. Ali, ainda hoje ele trabalha, que é o Lopes. Lopes é doido demais, cara. Outro dia ele pegou o ônibus que a gente tava indo. A gente tava seguindo aqui pela BR, né? Pra ir lá pro colégio ligado. Que fica do outro lado da cidade. Aí ele pegou, saiu da BR, foi assim pra um terreno onde não tinha nada e começou a dar cavalo de pau com o ônibus. Com todo grande mundo dia. Dentro. Grande dia. Glorioso dia. Nossa. Aí, tipo, o cara fez tudo isso, deu umas três voltas assim, fez cavalo de pau, encheu o ônibus de poeira e voltou pra pista como se nada tivesse acontecido. Do nada, assim. Aí eu fico pensando assim. Que passava na cabeça dele. Ele tivesse, mano, não quero levar essas crianças. Mano. Só pra dar um susto no povo. Foi pro terreno mal de donzerinho ali. A gente também caçava conversa demais com ele. A gente sempre botava apelido nele e ele respondia na mesma hora. Ele não tem papo na língua, não. Tá certo. É gente fina demais. Pois, Maru, nós estamos chegando aqui ao final da nossa edição aqui, do Conversa de Balcão. Já chegamos aqui há 20 minutos, né? A gente não pode extrapolar esse tempo, senão o pessoal reclama. Senão a gente Mas é isso aí. Algum recado final? Você tem algum recado final pra dar pro pessoal? Ah, cara, não montem banda. Não xingue o mendigo da sua cidade. Siga aí o Metrô Rio, também abandonado, mas a gente tá querendo voltar aí. Siga aí o Mario Edition, se você quiser algum vídeo editado, tamo aí. E é isso aí. É isso aí. Muito bem, recebemos aqui o glorioso Mario Editions de Aperibé, no Rio de Janeiro, aqui na nossa conversa de balcão. E vamos dando prosseguimento ao nosso programa. Boneca do Marguerite. Muito bem, você ouviu aí o Conversa de Balcão com o nosso amigo Mario Editions, o Ademir da Metrô Rio. E agora nós vamos tocando aqui para a nossa audiência qualificadíssima a música de Rogério Skylab. A gente não podia deixar de tocar Rogério Skylab aqui porque o cara é fera. Não adianta dizer que ele não é porque ele é. Se você acha que ele não é fera é porque você ainda não ouviu as músicas dele, mas o cara é foda. Foda demais. Vou botar aqui Meu Pau Fica Duro, é o nome da música. E depois a gente toca aqui o sucessaço do DJ Vanderlei, aquele que só aperta um play. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Um abraço, DJ Vanderlei, meu querido aí da TV Maré Sol, que lançou aí seu próprio disco, né? Lançou aí suas próprias músicas. E nós vamos tocar aqui o primeiro sucesso de DJ Vanderlei, Eu Tenho um Dinossauro. Ele come ração. Essa gruda na cabeça. Enfim, vamos tocando aqui Rogério Skylab, O Meu Pau Fica Duro. São 20 horas e 14 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Às vezes, quando eu fico parado sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada. É assim, de repente, o meu pau fica duro. Doutor, me explica por que aqui às vezes, quando eu fico parado sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada. É assim, de repente, o meu pau fica duro.

escapou da extinção. Eu não aguento mais isso. Será que alguém quer adotar? Eu tenho um dinossauro. Por quê? Foi tudo culpa do Mauro. Ele come ração. Eu tenho um dinossauro. Escapou da extinção. Eu não aguento mais isso. Será que alguém quer adotar? Eu tenho um dinossauro. Por quê? O bife tá caro. Paulo Guedes, diminui o preço do bife, por favor. Tá aí, você ouviu o DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play. E a música Eu Tenho um Dinossauro. Ele come ração. Eu tenho um dinossauro. Escapou da extinção e por aí vai. E antes, pra abrir essa sequência, eu toquei Rogério Skylab. O meu pau fica duro. É o nome da música, tá? Não corresponde à minha sensação atual. Enfim, são 20 horas e 15 minutos aqui na sua Bodega do Maguila. Bodega do Maguila! Pois é, e agora no momento em que você está ouvindo este áudio, muito provavelmente o Brasil já está jogando contra o Peru na final da Copa América. Copa América aí que rendeu muita emoção, né, aí pro público, consagrou aí o Everton Cebolinha como a nova paixão aí do Galvão Bueno, agora que não tem mais o Neymar, o Galvão Bueno e toda a equipe esportiva da Globo estão danados em babar o ovo do Cebolinha. Mas é isso aí, a seleção brasileira fez uma atuação boa, mas isso não quer dizer que o Tite tenha que permanecer. Para mim o Tite tem que sair, porque tem que haver mesmo essa rotatividade. E sinceramente eu achei o desempenho da seleção até um tanto mediano, principalmente no jogo contra a Venezuela. Eu esperava que o jogo contra a Venezuela fosse mais aberto, né? Tivesse ali mais chutes pro gol, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Só dois lances, nos dois o Roberto Firmino estava impedido, e isso acabou levando o Brasil para o 0x0. E também nesse meio tempo aconteceu aí a Copa do Mundo Feminina, né? Eu nem queria falar disso porque eu sei que eu vou ser retaliado depois, mas enfim. A Copa do Mundo Feminina, que na minha opinião, o Brasil perdeu porque os lacradores do Twitter fizeram a sua tradicional zica, né? Zicaram total. E sempre quando a seleção brasileira é patrocinada por alguma marca grande como o Itaú, ou a Vivo, ou a Brahma, ou a Skol, sei lá, acaba zicando. Não adianta, acaba zicando. Mesma coisa com o Filipão, quando ele fez aquele comercial lá da Peugeot, acaba zicando. Eu não gosto quando um jogador ou um técnico de seleção, ele vira garoto propaganda em pleno período de competição, porque dá zica. Dá zica, não adianta dizer que não dá porque dá. E assim, cara, sinceramente, eu achei até bom que o Brasil tenha perdido na Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque eu gostaria muito de ver se agora, depois que o Brasil perdeu, o pessoal que fica cobrando dos que não assistem futebol feminino, porque vocês não assistem o futebol feminino na audiência, vamos dar audiência ao futebol feminino. Olha aqui, eu estou torcendo para Marta, estou torcendo para Cristiane, olha aqui André Salves, que cabelo bonito, né? Né? Vamos ver agora se eles dão audiência nas próximas competições, se não vão ficar só na conversa. Porque assim, cara, eu sempre gostei, eu assisti, prestigiei o futebol feminino nas Olimpíadas de 2012, nas Olimpíadas de 2016, vibrei, torci, sem olhar em conta se é futebol feminino ou masculino. Mas cara, este ano de 2019 chegou num nível insuportável, e eu me vi na obrigação de torcer pro Brasil perder só pra ver a cara dos que ficaram enchendo o saco esse tempo todinho, dizendo: ah, porque vocês não acompanham o futebol feminino, vocês têm que dar mais visibilidade, porque é o futebol feminino, e agora eu tô parecendo imitando o Bottini, o Ciro Bottini, porque vocês não dão visibilidade, não sei o quê, o futebol feminino lucra menos porque as pessoas elas não querem assistir, as empresas não investem. Desculpa, a minha voz tá fudidaça pra eu poder fazer alguma voz mais feminina, mas enfim, é o máximo que dá pra fazer. Enfim, era justamente isso que eu queria, né? Que o Brasil perdesse pra ver a reação desse pessoal aí. E agora que a gente tá vendo, né? Ficaram só na conversa, pra variar, né? Eles são fiscais de tudo, mas na hora do vamos ver, eles desconversam. Enfim, vamos desejar aí boa sorte às meninas nas próximas competições. E torcer também para que o Tiradentes, né, que é o maior clube feminino aqui do Piauí, ele vença, né, as próximas competições também. Porque eu só me lembro de dois times piauienses aqui que disputam torneios nacionais, que é o Tiradentes e a Sociedade Esportiva de Picos. O Tiradentes, ele, para quem não sabe, foi o clube que mais tomou goleada dos clubes do Sudeste no Campeonato Brasileiro. Aliás, foi o último time piauiense a chegar na Série A de um Campeonato Brasileiro. Mas teve dias que ele tomou 10-0, 9-0, 9-1, enfim, só goleada. Só entrava em campo pra perder. E aí ele foi desativado no início dos anos 2000, mas voltou agora, né, com a tendência aí do futebol feminino, voltou com a equipe feminina pra disputar aí o Campeonato Brasileiro. E tem conseguido bons índices, né? Embora não tenha chegado aí às finais, pelo menos não que eu me lembre, mas sempre chega aí nas primeiras posições. E desejar também a seleção brasileira masculina, né, aos meninos, que eles sentem que eles taquem o pau em cima do peru. Enfim, essa não foi muito boa. Este domingo vai render muitos trocadilhos, cara. Se preparem-se. Se preparem-se que domingo a quinta série brasileira vai explodir. De tanto trocadilho do Carilho. Enfim, torcer aí pra que o Brasil vença e que o Tite saia. Fora Tite. Fora Tite. Fora Tite. Fora todo mundo. É preciso uma rebelião na CBF. É isso aí, e viva o futebol feminino, viva o futebol masculino, viva o futebol como um todo, porra. Futebol é vida, futebol é arte, futebol é paixão, porra. Se você não gosta de futebol, meu amigo, eu desejo que você vá tomar no meio do seu cu, porque você não é gente boa. Eu não confio em você. Se você não gosta de futebol, eu não confio em você. Boneca do Marguerite. Muito bem, agora são 20 horas e 22 minutos aqui na sua bodega do Maguila. E agora, se vocês me permitem, eu vou fazer mais uma de minhas péssimas imitações aqui para anunciar o próximo bloco musical. Eu vou imitar aqui um locutor que pouca gente conhece. Não são muitos que conhecem, né? Quem conhece é o pessoal mais antigo. Mas esse cara que eu vou imitar agora, ele apresenta o programa do Amado Batista nas rádios. Programa terceirizado, né? E, enfim, vou imitar aqui ele. É Delson Moura. Essa imitação vai diretamente ao meu amigo Alex, lá de Arari Maranhão, que sempre elogia aí a gente pela imitação do Delson Moura. Então vamos lá. Amado Batista, o mais amado no Brasil. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Muito bem, aqui com o nosso programa, com o programa Amado Batista, o programa mais amado do Brasil. No oferecimento da saúde com beleza, no oferecimento do óleo da Avestruz Supremo, óleo 100% natural, que você encontra aí com os revendedores da saúde com beleza espalhados por todo o Brasil. Nós vamos tocar aqui agora Amado Batista, Negócio da China. Esta música é boa, esta música... é a música do Amado Batista. E depois a gente vai tocar aqui, para fechar a sequência, Carro Velho. São 20 horas e 23 minutos. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. Com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira. Comida de primeira.

Eu passei dos 120, parecia um avião. Pra mostrar que eu era o tal, eu disse na contramão. Logo uma patrulha encostou bem do meu lado, e sem documento pro xadrez eu fui levado. Ouço até hoje a sirene em meus ouvidos, além do vexame por ter sido recolhido. Nunca mais quero correr, o seu guarda me alertou. É perigoso morrer, e a vida é um amor. Nunca mais quero correr, o seu guarda me alertou. É perigoso morrer, e a vida é um amor. É Nelson Moura. Aí você ouviu o carro velho da voz de Amado Batista, e abrindo a sequência você ouviu o negócio da China no oferecimento do óleo da Avestruz Supremo, óleo 100% natural, sem contraindicação, que você procura, você encontra com os revendedores da saúde com beleza espalhados por todo o Brasil. É o óleo da Avestruz Supremo da saúde com beleza. E eu, Adelson Moura, assino embaixo. Eu, Adelson Moura, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado no Brasil. Boneca do Marguerite. Tá aí. Enfim, você ouviu aí as músicas do Amado Batista, duas músicas muito boas. Eu tô pensando em fixar esse quadro aqui no programa porque Amado Batista é um dos melhores cantores do mundo, na minha opinião. Não devem nada aos grandes. Ele que realmente merecia o título de rei, certo? Amado Batista e Reginaldo Rossi, pra mim, eles deviam governar em conjunto o Reino do Brega, porque os dois juntos não tem pra ninguém, cara. As músicas dos dois são muito boas. Aliás, um abraço aí pro social media do perfil do Reginaldo Rossi no Twitter, que é gente fina demais, cara. Um abraço aí pra ele. Enfim, vamos chegando aqui. Vocês desculpem aí, é porque minha garganta não tá legal, cara. Tô pensando que ia gravar hoje de boa, mas porque o tempo aqui tá muito seco, muito ruim e tá difícil. Mas vamos lá. Vamos encerrar aqui a nossa Bodega do Maguila de hoje. Deixar aqui as minhas redes sociais pra quem quiser me seguir. O meu Twitter, @ianjosesilva, me siga lá porque eu tô querendo chegar nos 400 seguidores até o fim de julho, viu? Me sigam lá. Eu tô em 390, oscilando ali, 391, 388, 385, mas eu quero chegar nos 400. Me sigam lá, meu Deus! Não me diga não, Brasil! Games do Leão! @ianjosesilva. E os meus canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, Kiki Putowski, e este canal aqui que você está ouvindo é o meu canal pessoal, onde eu também estou postando cronologias de vinhetas e os materiais da Silva Som Publicidade. É isso aí, meus amigos. Agora a gente está trabalhando aí com a nossa voz, estamos gravando aí offs, vinhetas, só não gravamos jingles, né? Porque minha voz para cantar é uma porcaria. Comerciais aí para todo o Brasil. Se você quer gravar aí um comercial aí pro seu negócio, quer divulgar aí o seu negócio com a gente, entre em contato. Você vê aí, você procura aí no Facebook Silva São Publicidade, que vai estar lá todos os contatos aí para você entrar em contato com a gente. Nosso preço é baratinho, viu? É só procurar lá no Facebook Silva São Publicidade que você vai achar aí os nossos contatos e também os nossos preços, tá certo? Divulga aí pro pessoal. Então é isso, vamos chegando aqui ao fim de mais uma Bodega do Maguila. Vocês perceberam que agora minha voz tá melhor porque eu estou gravando agora sábado de tarde. Então minha garganta já deu uma melhorada. O programa de hoje vai encerrar com um medley de Edinaldo Pereira em sua versão rock. Eu me esqueço quem foi o autor original, mas o próprio Edinaldo Pereira soltou lá no canal dele e ficou show de bola. Nós vamos tocar aqui Mulher Contrariada. Não, primeiro vem Chance e depois em Mulher Contrariada, Mulher Oferecida, certo? Então, para encerrar com chave de ouro, com um pouco de rock and roll, tá certo? Então é isso, até a próxima edição da Bodega do Maguila. A vocês, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Vamos embora!

Bodega do Marguilão.